Respire por alguns segundos. Vai, vai, vai, vai, toma milhão. Nós capota, mas não breca, sai, sai, sai, que é contramão. Vamos passar informação que nunca teve no jornal e nem na televisão. Ao cubo, pera, tava sem massagem, uma grande explosão. Revolução, como o vento de um tufão. Kleber, FJ e Fugo Feijão. E aí, lembra desse irmão? É nós mesmo, não é miragem, relaxa de verdade. A casa caiu, mas enchemos outra laje. Respire fundo. Coragem, chega junto, não se admite. Se aproxime com humildade e múltiple. Alternativa não tem cor, o senhor sabe de tudo. O negócio é o seguinte, se ligou? É o fumo, mutante do futuro. Não como Wolverine, mas real e absoluto. Feche a porta e a janela e esteja pronto pra tudo. Respire fundo, respire fundo. Respire fundo. Respire fundo. Respire fundo. Respire fundo. Com dois MC, um bom DJ, com rap me identifiquei, hey. Ouça o barato que eu criei pros seis. É sem miguela, sem miséria, com fé em Deus, yeah. Hey. Os pés de break vão sofrer, os picos sujos quando ouvir. Não tô nem aí, deixa eles lá e vem curtir. Junto com nós que aqui é sem vez, sem voz, desencana. Cola na nossa banca de resposta e fica pampa. Descansa, balança a cabeça, respire fundo. Viajando na canção dos irmãos do álbum. Não ligo no bagulho, mas é um absurdo. É trilha sonora de branco, preto, claro ou escuro. Ouve quem quiser, é de nós pra todo mundo. E se tiver passando não, na moral, respire fundo. Respire fundo. Respire fundo. Respire fundo. Respire fundo. Respire fundo. Respire fundo. Respire fundo. Respire fundo. Suspire, estufe o peito. Só estufa o arrepio, não dorme não, fica ligeiro. Prepare o banquete, tem um aviso lá no quê? É a vida do senhor e só vai quem é guerreiro. Aí maluco tem que ter respeito, com pastor, com os mandamentos. Não se acredita não, hein? Tem fundamento. O inimigo cresce, só eu tenho que ficar ligeiro. Tira a mão da farda, vai, Jesus é o primeiro e o único no mundo. Ajoelhe, se arrependa, clame antes do luto. O inferno não é aqui e nem atrás do muro. Respire fundo. Tenha fé aí, penitenciária, Jesus é o escudo. Não esquece o cocô aí não, que ele pode mudar o seu rumo. Tá ligado que a justiça é de Deus e não do mundo. Então barulho de chumbo, testa aberta com furo. Tá ligado que não vale, né? Lembre sempre do alvo. Respire fundo. Respire fundo. Respire fundo. Respire fundo. Respire fundo. Respire fundo. Respire fundo. Respire fundo. É só pra quem é. O malandro de verdade sabe aonde pôr o pé. Quem é quem na picadilha? Foi com fé que eu fiz a trilha. Pra você viver sua vida curtindo minha quadrilha. Ajuste sua palmilha pro pé, balança o corpo. Quem não gosta desse só sangue falso, só pode estar morto. Com esforço meu compadre, eu fiz com gosto a mensagem. Se prepare, vou mostrar a verdadeira malandragem. Com Deus na caminhada é louco tipo viagem. Ele traz bastante e no pouco faz de verdade. Felicidade, prosperidade, vida eterna. Prece, aguarde a volta do Messias. Se aproxima na contagem. Maluco, eu não te iludo. Coragem, só falta um pulo. Jesus pode voltar daqui a 5 segundos. Ao como fala tudo, com orgulho do autor do mundo.